Portal do Arrocha. Ô, surpresinha! Essa é a cara da ensaia do Tchan. Machuca, TK! Tchê-tchê-rê-tchê, tchê-tchê-rê-tchê, tchê-rê-rê-rê-rê-rê-rê, tchê-tchê-rê-tchê, tchê-tchê-rê-tchê, tchê-rê-rê-rê-rê-rê-rê. Tava carente, dependente de balada, a vida era só farra, farra, só farra. Você apareceu, o coração enlouqueceu, estremeceu. E agora o que é que eu faço? Não foi medo de perder minha liberdade, de sair pela cidade, quando eu bem entender. Eu não vou pedir a você, você diz acorda, meu menino, não é assim. Você tem que ter cacife pra tomar conta de mim. Tô querendo um amasso, um beijo cai no laço, e só depois daí. Eu vou querer saber se eu vou gostar de você, se eu vou querer te querer, se vai me entender. E se entender, vai querer se prender bem feito pra você. Se eu vou querer te querer, se vai me entender. E se entender, vai querer se prender bem feito pra você. Tchê-tchê-rê-tchê, tchê-tchê-rê-tchê, tchê-rê-rê-rê-rê-rê-rê, tchê-tchê-rê-tchê, tchê-tchê-rê-rê-tchê, tchê-rê-rê-rê-rê-rê-rê. Tava carente, dependente de balada, a vida era só farra, farra, só farra. Você apareceu, o coração enlouqueceu. Não enlouquece não, Roninho, menino. E agora o que é que eu faço? Eu fui medo de perder minha liberdade, de sair pela cidade, quando eu bem entender. Eu não vou pedir a você, então você diz acorda, meu menino, não é assim. Você tem que ter cacife pra tomar conta de mim. Eu querendo um amasso, um beijo cai no laço, e só depois daí. Eu vou querer saber se eu vou gostar de você, se eu vou querer te querer, se vai me entender. E se entender, vai querer se prender bem feito pra você. Se eu vou gostar de você, se eu vou querer te querer, se vai me entender. E se entender, vai querer se prender bem feito pra você. Tchê-tchê-rê-tchê, tchê-tchê-rê-tchê, tchê-rê-rê-rê-rê-rê-rê. Segura Marcelo Neves, ô caculé do meu agrado, menino. Três pontinhos. Arrocha, bebê.